cantos da casa. Estão reabertas as portas dos cantos da casa. Cantos de música portuguesa na esquerda.rádio. Cá dentro também é noite de Natal. Encontrei a Maria à beira do rio e lavando os coeiros do bendito filho. Ó ventoeiros, o mistério de Maria lavava, São José estendia, e o menino chorava com o frio que fazia. Essas verdades me matam com dor. Ó ventoeiros, o mistério divino, encontrei a Maria à beira do lavando os coeiros do bem e do thank you. Benditas as dores de Maria. Jesus vai nascer. Benditas as dores de Maria. Jesus vai nascer. O bacalhau começou a aterrar nas nossas mesas. Os profetas puseram-se já a caminho. Faz muito tempo que o sabiam e esperavam. E era tal a sua boa vontade que queriam ver, mesmo com os seus olhos, a chegada de um novo Deus. Este ia ser finalmente o verdadeiro Deus. Todo o mal teria os dias contados sobre a terra. Passaram 2000 anos. Não há motivo nenhum para perder esperança. Podemos começar a comer o bacalhau, porque todos os deuses são verdadeiros. Quando o menino nasceu, caminharam, Desde que o homem é homem, os povos vêm inventando deuses que os ajudem na eterna luta do bem contra o mal. Compreensivos, os deuses cá descem de quando em vez, fazendo-se homens. Mas a má vontade organiza sabiamente o mal, e lá vai conseguindo calar a vontade de todos os deuses. Contudo, como o mal sempre existiu por todo lado, os deuses vão tendo algum descanso quando os diabos se voltam uns contra os outros. Nessas ocasiões, podem finalmente sentar-se sossegadamente e conversar sobre a organização dos céus. Jesus, ó meu menino tão belo, onde foste a nascer? Ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. E ó meu menino Jesus, não queiras menino ser no rigor do caramelo, a neve. Chama pai a São José, que lhe trouxe uns sapatinhos da feira de Santo André, da feira de Santo André. Chora, chora, chora pelos sapatinhos. Haja quem lhe dê as solas, que eu lhe darei os saltinhos, que eu lhe darei os saltinhos. Dá o teu menino, não dou, não dou, não dou. Vai à missa que eu lá vou. Dá-me teu menino, não dou, não dou, não dou. meu menino Jesus. E a vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor da laranjeira. E alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Descem anjos, sobem anjos, para uma escadinha de prata, vão visitar Deus, menino que está deitado na Lapa. E alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Nozinho sobre as palhas, nozinho. E em dezembro, que pintores tão cruéis, menino, te pintaram. O calor do seu corpo, para que o quer tua mãe? Tão cruéis os pintores, tão injustos contigo, senhora. Só a vaca e a mula com o seu bafo te aquecem. Quem as pôs na pintura? José Manuel. José Balomino, que a senhora logo vai, que a senhora logo vai. Fontinha de Belém, a fontinha de Belém. Quem tem o nome de mãe nunca passa sem cantar. Quantas vezes ela canta com vontade de chorar. Vai-te embora, passarinho, deixa a vaga do lareiro, deixa dormir o menino que está no primeiro. Thank you. Nem pareces o mesmo, Deus menino, exposto num presépio de gesso. E nunca foi tão santa no teu rosto esta paz que me dás e não mereço. É fingida também a neve que te gela a nudez. Mas gosto dela assim. Nasceu tão branca em mim pela primeira vez. Santo António se levantou, Santo António se levantará, seu pezinho direito calçou, seu pezinho direito calçará. Deve haver carinho que

Natal e a música portuguesa. Com todo o peso que tem na civilização ocidental, o Natal é também amplamente abordado pela música portuguesa. Ouvimos diversas formas de o cantar, desde a nossa música do século XVI à música contemporânea, passando por formas tradicionais submetidas a diferentes abordagens. Todas elas, porém, cantam muito pouco do Natal dos nossos dias, paulatinamente transformado pelos homens do século XX num ritual consumista. Obrigado a Vítor Jara, Fernando Lopes Graça, Ronda dos Quatro Caminhos, Naná Sousa Dias, Dom Pedro de Cristo, Nela Deiras, Almanac, Carlos Mendes, Grupo de Cantares de Porto Alegre, Alcino Frazão, Alfredo Marceneiro, João Domingos Bom Tempo, Sérgio Godinho e José Afonso fizeram estes Cantos da Casa para a Noite de Natal. Os três poemas lidos na parte final do programa são da autoria respectivamente de Sebastião da Gama, Miguel Torga e António Gedeão. Na próxima semana vão passar por aqui os cantos de Jorge Palma, Ana Leins, Ovo e Gaiteiros de Lisboa. Os Cantos da Casa, uma forma de ouvir a música portuguesa. Um programa de Otávio Fonseca e Pedro Ramajal. Estão feitos os Cantos da Casa da Noite de Natal.